eu não sei dizer. Voltar, eu não sei dizer. Voltar, vou, eu não sei dizer. Voltar, eu não sei dizer. Voltar, eu não sei dizer. Voltar é tão doce, tão ruim, tão amargo, tão sem fim, tão difícil, tão real, tão gostoso, tão fugaz, tão bonito, tão legal, tão estranho, tão banal, tão escuro, tão lilás, tão medonho, tão normal. Vou, eu não sei dizer. Voltar, eu não sei dizer. Não sei dizer. Voltar. Vou. Eu não sei dizer. Voltar. Eu não sei dizer. Voltar. Eu não sei dizer. Voltar. É tão doce. Amargo, tão sem fim, tão difícil, tão real, tão gostoso, tão fugaz, tão bonito, tão legal, tão estranho, tão banal, tão escuro, tão lilás, tão medonho, tão normal. Voltar.